andrecedesmoral.com.br. Oi! Essa é pra paredão. Essa é pra paredão. Essa é pra paredão. Essa é pra paredão. Essa é pra paredão. Essa é pra paredão. Saca pra visões. Essa é pra paredão. Levanta a perninha. Tome! Jogar pra direita. Tome! Jogar pra esquerda. Tome! Jogar pra esquerda. Tome! Mais homem de tira, mais homem de tira. Mais homem de tira, mais homem de tira. Tome! Tome! André Cedeiros, o mural de Ibicoara.